da minha vida, lua que encanteou uma canção bonita, feita pro meu amor. Vida da minha vida, olha o que me restou, flores na despedida, versos de um amador. Vida da minha vida, um vento me derrubou, a alma desprotegida no peito de um sonhador. Vida da minha vida, peço ao meu protetor, se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou. Vida da minha vida, lua que encandeou uma canção bonita, feita pro meu amor. Vida da minha vida, olha o que me restou, flores na despedida, versos de um amador. Vida da minha vida, o vento me derrubou, a alma desprotegida no peito de um sonhador. Vida da minha vida, peço ao meu protetor, se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou. Se eu fosse sabedor, deixava mais aquecida a chama que me queimou. Vida da minha vida, algo me enfeitiçou, já nem sei mais a medida, é tão avassalador. Vida da minha vida, o vento me derrubou, a alma desprotegida no peito de um sonhador. Vida da minha vida, peço ao meu protetor, se for pra ser vivida, diga pra onde eu vou.